13325, alternativa 1260, solicite ao mesmo, foi sagaz. Agora o voo 971. Voo 271 da próxima cópia? Afirmativo. 271 autorizado Recife, 390, via Perisco 58. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle em 1-1935, transponder 5062. Afirmativo 390, Recife, decola 1-0, curva à esquerda, Bosa, Puca, Aracaju. Aerovia Perisco 58, controle da 35, transponder 5062, gol 1-2-1. O 271 está correto, já não puxa o sonar. Salvador, Salvador, é o Dan, Mike, XB Alpha, na ponte, na posição 13, do, na remota do Pátio 1. Prossiga. É, solicitando a seleção de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela infra. Gente, reporta o término, Dan, Mike, XB Alpha. É, reportaremos. Salvador, é o Sam, Mike, Play Alpha, Golf, Tese, Jesus, Ponto, Embaixamento. Obrigado, bom dia. Bom dia.